de maldade, tontinha que sabe provocar. É a melhor que temos no baile, ela sabe instigar. Vem cheia de maldade, tontinha que sabe provocar. Toda gostosa, é perigosa, maravilhosa. E ainda perde a linha quando vê o Denis tocar. É a melhor que temos no baile, ela sabe instigar. Veio cheia de maldade, tontinha que sabe provocar. Toda gostosa, é perigosa, maravilhosa. E ainda perde a linha quando vê o Denis tocar.